Panorama Agrícola para 31 de março de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 31 de março, 2011, quinta-feira de Lua Minguante. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: bom de briga é aquele que cai fora. Como o álcool pode prejudicar a sua saúde? Saiba mais na dica de Simone Barrin. No panorama regional desta quinta, Chicão fala sobre o serviço de inspeção municipal. E na entrevista do Panorama Agrícola de hoje, cultivo orgânico resgata a possibilidade de um pequeno agricultor produzir batata na Serra Catarinense. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie a sua sugestão para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Diminua o consumo de álcool. Ele sobrecarrega os rins, comprometendo seu funcionamento. O rim é responsável por filtrar as substâncias do nosso corpo. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A produção de batata orgânica na Serra Catarinense. O cultivo orgânico está resgatando a possibilidade de um pequeno produzir batata. Observe, ouça na entrevista aqui de Isabela Schwengber com um Zilmar da Silva Souza, pesquisador da IPAGRE, que fala sobre as linhas de pesquisa. A produção de batata sempre foi destaque na Serra Catarinense por causa do clima frio. Mas a instabilidade do preço do alimento fez com que muitos agricultores desistissem do cultivo. Para reverter esse quadro, a IPAGRE vem pesquisando e já lançou no mercado cultivares de batata orgânica que prometem aumentar a renda do bataticultor. Nós trabalhamos basicamente em cima de três linhas. Nós trabalhamos primeiramente tentando conseguir material para a indústria, para processamento, né, no sistema convencional. Uma segunda parte que nós trabalhamos procurando novas cultivares de batata para consumo. Não observamos tanta questão de resistência a doenças. E não tem uma terceira linha que nós realmente temos uma série de um interesse muito grande, seria na parte de criar novas cultivares para cultivo orgânico. Então esse material, essas cultivares, esses clones de batata, ele tem alguns requisitos básicos. Por exemplo, qualquer novo material que a gente tenta trabalhar para cultivo orgânico, ele precisa ter alta resistência a doenças, a requeima principalmente, né? Então o que ocorre? Ele é um trabalho diferenciado, né? E esse é um trabalho que nós focamos e nós temos bastante interesse de desenvolver. Por que o interesse específico na batata orgânica? Acontece que no estado de Santa Catarina, em vista da que a batata virou uma cultura de grandes áreas, de grandes propriedades, né, o pequeno produtor perdeu competitividade. Né? Então, de forma que o cultivo orgânico é uma maneira de resgatar a possibilidade dos pequenos produtores voltar a plantar batata. Agora a jornalista Isabela Schwengber, aqui da equipe de vídeo e TV e rádio aqui da IPAGRE, conversa com Carlos Magno de Almeida, extensionista da IPAGRE, sobre esse assunto de batatas orgânicas. O cultivo da batata orgânica está cada vez mais ganhando espaço nas propriedades da Serra Catarinense. Segundo a IPAGRE aqui de São Joaquim, a demanda é de todo o país e já falta semente no mercado. Carlos, a que se deve essa procura pelo cultivo da batata orgânica? Bom, Isabela, não somente na batata orgânica, mas o consumo de produtos orgânicos de uma maneira geral, e entre elas a batata, ela tem aumentado em todo o Brasil, num ritmo de 30% ao ano vem aumentando esse consumo. Por que isso? Porque tem a ver diretamente com o consumidor, que está procurando um alimento de maior qualidade, um alimento que seja produzido sem agredir a saúde do meio ambiente, sem agredir principalmente a saúde do agricultor, o produtor que está na linha de frente, trabalhando nessa atividade. E a sociedade está consciente, está se conscientizando para essa necessidade de buscar essa atividade que seja menos impacto ambiental e impacto para a saúde das pessoas e, consequentemente, um alimento de melhor qualidade. Esse é um dos motivos que está havendo a maior procura. E a batata orgânica não sofre com a instabilidade do mercado? Não, a batata orgânica não sofre tanto com a instabilidade do mercado, até porque ela tem uma produção muito pequena. E normalmente as pessoas, quando plantam, já têm um comércio mais ou menos definido, um preço já mais ou menos definido antecipadamente. E é o que não acontece com a batata convencional. A jornalista Isabela Schwenkberg conversou também com o produtor Pedro Carlos Souza, que explica por que mudou para o sistema orgânico de produção. A batata é um dos alimentos prediletos de seu Pedro, que sempre reservou uma área de sua propriedade para a cultura. Seu Pedro, por muitos anos o senhor cultivou a batata no sistema convencional. Por que a mudança para o orgânico? Eu diria o seguinte, tem uns quantos motivos que a gente, né, trocaria ao convencional pela orgânica, pelo seguinte motivo. A convencional, você corre um risco de envenenamento, né? Tu se prejudica a tua saúde, tá trabalhando com veneno químico, que é uma coisa que a gente não sabe, né, os resultados que vem para a saúde depois. E a partir desse momento que eu trabalhava com maçã, e também era direto trabalhando com veneno. E depois disso eu peguei a pensar que o orgânico seria a saída da nossa região. Com preços mais razoáveis, com menos produto químico, que na verdade não existe no orgânico, né? Geralmente é só o adubo orgânico mesmo. O banho que a gente faz com produto do próprio sítio, né? Que samambaia, e muito, isso é esterco de galinha, esterco de gado, urina, né? A própria urina da reis, né? A gente colhe também no próprio terreno, na área que a gente tem. Então, eu parti para esse lado por esse motivo, para trazer saúde para a família e para aqueles que vão, né, usufruir dela, né, lá na frente. Esse é o motivo maior que eu tentando fazer na minha propriedade inteira. Esse então é um trabalho da jornalista Isabela Schwenkberg, da equipe de TV da IPAGRE, sobre batata orgânica na Serra Catarinense. Fique ligado no Panorama Regional. Serviço de Inspeção Municipal. A Câmara de Vereadores do município de Cerro Negro, na região serrana, aprovou em sessão ordinária, realizada na comunidade de São Roque, a sede, né, fica distante, ali, uns 30 quilômetros da sede do município, o Serviço de Inspeção Municipal. O evento foi realizado no Salão da Capela da Comunidade, onde o técnico da Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURES, o engenheiro agrônomo Celênio Sartori, fez uma explanação sobre o assunto e orientou os participantes sobre a importância da implantação do Serviço de Inspeção no município, mais conhecido por a sigla SIM. Ao contrário do que se pensa, este é um projeto que permite melhorar a renda e a sustentabilidade no campo. O que está sendo implantado, o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, e não de fiscalização, o qual permitirá a venda dos produtos coloniais praticamente em todo o estado catarinense, até nacional, sem nenhuma restrição. É uma forma que os agricultores, né, de agregarem valores aos produtos e, com isso, obter maior rendimento e, consequentemente, proporcionar mais qualidade de vida para a população. Então, o município de Cerro Negro se destaca pela produção de mel, principalmente, e, no entanto, os produtores fazem a comercialização in natura para os atravessadores. Após a implantação desse projeto, eles poderão industrializar, né, beneficiar o produto e colocar diretamente nos estabelecimentos comerciais, acarretando o quê? Uma melhor lucratividade. O programa irá proporcionar o acesso ao serviço de inspeção de produtos de origem animal e vegetal nos 18 municípios, né, e participantes aqui da Associação dos Municípios da Região Serrana, por meio do Serviço de Inspeção Municipal, estando então em conformidade com a lei federal que constitui o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que é o SUASA. Importante então que todos os municípios, né, tenham esse serviço de inspeção municipal.